senza como águia vou voar. Confiando em tua palavra, correrei sem me cansar. Renova minhas forças. Teu amor me leva além, além. Confio na promessa que jamais me deixará. E o meu coração arde, pois ao meu lado tu estás. Tua presença